de mais um DJ Odi. Visão de rua. Eu falo da minha vida e da sua. E daí, se a periferia é o alvo de toda a miséria, eu sei. Eu quero viver nas ruas, mano, morar na favela e ser mina de guerra e da paz. E como diz Racionais, sua moral se ganha, se faz, digo mais. Hoje tô numa legal, a consciência é forte. Longe do fumo da pedra, longe da mira da morte. Com tanta riqueza, fome é o que sobra na mesa. Morre a esperança e aumenta cada vez mais. A esperança se abre as portas da destruição. É real, tá aí o sistema, cria cada dia mais um marginal, um lado mal. Tá aí porque aqui ninguém está salvo. Campinas, periferia é o alvo. Lugar que a lei do silêncio impera. Tráfico lidera onde a fome e a miséria. Periferia, noite e dia, tristeza, alegria. Miséria, podridão, submundo do crime se vê. Agonia, correria, sobrevivência, decadência. Lado podre, pobre, a vida, a morte plena, permanente. Eu choro lágrimas de sangue por tantas quebradas. Estado de calamidade invade da alagada. Pelo desespero, a dor e o sofrimento por todas as favelas do nosso Brasil. Eu lamento ruas de terra. Por a cada mal iluminado, um pesadelo pra população. Fudido, inconformado e na calada. A impunidade mata muita gente, pai de família. Uma porção de manos inocentes. Revolta e morte ligada a uma sina. A mãe que pare o filho, a rota mata e extermina. Um desacato à personalidade feminina. Aqui ninguém meu está. Periferia é o alvo, é a sina. Se pá, pá pro alto. Periferia, o sangue escorre pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado. Se pia, se pá, mãos pro alto. Periferia, o sangue escorre vai embora pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado. Milhares de famílias desabrigadas que ainda ontem tinham um lar. Então que hoje não tem nada destinado ao vida nova. Quebrada distante, mal localizada. É duas horas de lá até a escola. Na caminhada é o drama da moradia que acaba. Com a honestidade de muita gente que sonha com futuro digno, decente. Um trabalhador de mão calejada, que hoje é na verdade pingaiada. João, ninguém caído no chão da calçada. A violenta barreira separa a sociedade. A consequência é conflito, miséria e dificuldade. A guerra é nas periferias. As causas maiores têm sido pé da maconha, farinha, ferro, por esse bandido eu te digo. Se pia, se pá, pá pro alto. Periferia, o sangue escorre pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado. Se pia, se pá, mãos pro alto. Periferia, o sangue escorre vai embora pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado. O lance de mortalidade é alarmante e suicida. A mente humana é uma bala que dispara a cada segundo. Olha lá, P-R-A-F-I-C-O. Os marinheiros de primeira viagem do pó. É mais um menor. Sobe dessa viela, não quero ver meu filho morto naquele caixão. Veja a favela contaminada pelo vírus da pobreza. E a fome e a miséria é o que sobra na mesa. Cadê a cura, o remédio, cadê a vacina? Veja a cobaia caída naquela esquina. É só uma menina, 6 anos de idade, mas vale tão pouco uma vida. Eu digo a realidade. Leva não respeito, tira uma morte, é treta. Projete o certeiro, mandado foi na cabeça. Eu lanço um toque ciente, cadê o que acontece? Tá mano que não encara a realidade. E eu na área esquece. Se pia, se pá, pá pro alto. Periferia, o sangue escorre pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado. Se pia, se pá, mãos pro alto. Periferia, o sangue escorre vai pelo embora pelo asfalto. Nós somos favela, o verdadeiro alvo. Estilo de vida que pra nós foi traçado.